Bom dia, o 1960 para o Rio de Janeiro do Galeão, tem que dar informação Delta. Confirmando com 1961 no copio 360. 1961, desculpe. Voo 1961 autorizado para Serra Brava, Golf Lima, via Upperzulu 44, seguro, Upperzulu DB857 até Moço, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, Sierra Alfa, November Vitor Oscar 1, após voa Leda, após voa Dóquilo, Delta Oscar, Kilo Lima Uniforme, primeira curva à direita após decolagem. Transponder 5405, controle Salvador 1208. Autorizado em nível de voo 360 para o Rio de Janeiro, Galeão, decola da pista 1-0 no perfil da Sanvo 1, Leda, após Dóquilo. Aerovia Pesolo 44, seguro, Alfa November 857, Monsur, primeira curva direita após decolagem, transponder 5405, controle 120, decimal 8, voo 1961. Pejamento correto, 1961, chame pronto, portão 8. Chama pronto, 1961. Salvador, bom dia, o Rio 5973, na final longa da pista 1-0. Rio 5973, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento variável 029. Autorizado, pouso pista 1-0, Rio 5973. Está 3171 no acionamento, autorizado, chame para o pushback. Autorizado acionamento na posição 07, tomará para o pushback 3171. Gente, Rio 5973, no solo Alfa 13, siga para o pátio 3 via Alfa, Kilo, posição 5 Lima. Pátio 3, Alfa, Kilo, 5 Lima, Rio 5973, mantendo a Bom, 3171 autorizado, pushback, chama o táxi. Autorizado, pushback, fala. Colador, gol no 961, no 8 para pushback, acionado. Aguarde, gol no 961, número 2 no setor. Aguarde, no 961. Salvador Tower, Gol 9776, good morning. 9776, I have inside clear to land runway 10, wind calm. Clear to land runway 10, go 9776 on the ground at 22 left by Ratch Foxtrot. Approved taxi by Alpha. Hold short, taxi Juliet. Foxtrot, Alpha, Foxtrot, 3171, via parte 1, taxi em Índia, no ponto de espera, chame pronto, QNH 1013. Espera, toma a pronta, 3171, 1013. Voador Gol, no 961, no 8, para puxo da estacionamento. Assim que eu estou livre da retaguarda, autorizado, chame táxi no 961. Quando livre na retaguarda, livre para o estacionamento, chame para o táxi no 961. Salvador, bom dia, o Xené 6225, estabilizado X-Ray. Confirme para a torre. Bom dia, o Xené 6225, estabilizado X-Ray. Bom dia, o Xené 6225, tráfego avistado, pista molhada, pouso autorizado, vento calmo. Gente, livre pouso, vento calmo, 6225. 9776. Go 9776. Maintain position. Visual, 3171, após passar estrada na final, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Após a aeronave, está autorizado a alinhar e manter no zero, 3171. Salvador para o táxi, 1961, PLD 186, autonomia 3 horas e 40, Aldana Guarulhos. No 961, no táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via BAT 1 e táxi Índia. No ponto de espera, chame pronto, que é negar no zero, no 3. Eu e táxi Apacho, Índia, apontando no zero, estamos no ponto do 961, no 01. Sim, Federal 9970, bom dia, aguarde pista livre. Sim, Federal 9970, bom dia, aguarde pista livre. Parada 6225. Ou chame a 225, no solo 27, Foxtrot, chame antes, siga via Alfa, chame antes da Juliette. Foxtrot, Alfa, antes da Juliette, 6225. No 71, decolagem autorizada, pista no zero, vento calmo. Autorizado, decolagem, pista no zero, vento 171. Go 9776, get Juliet, gate 10. Federal 9970, pista molhada, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. Federal 9970, copiou? Afirmativo, livre pouso. Oxalá 6225, Juliette Portão 612. Juliette 612, 6225. Três 171 no decolado 29, chama controle Salvador 120 decimal 8. 208, bom dia. Bom dia. 1961 no ponto de espera de São José. 1961 não mantém o ponto de espera. Bono 961, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Alinhar pistola 0, 961. Para 9970, no solo 30, linha da direita, Golf, siga avial, quilo 43, posição 5 Romeu. Alfa, quilo 43, 5 Romeu, 9. Negativo, não me escuta. Obrigado. Bono 961, decolagem autorizada, pistola 0, vento calmo. Desde decolagem, pistola 0, Bono 961. Salvador, passarelo 2221. Bom, Salvador, passarelo 2221. Passarelo 2221, aguarde cópia, prepare a saída da MOMO Transição VATAP. MOMO VATAP aguardando 2221. O 961 no decolado aos 33, chame controle Salvador 120, décima 8. Controle Salvador 1208, gol ao 961. Passarelo 2221, cópia. Copia. Passarelo 2221, autorizado para Serra November, Bravo Romeu, via rota do plano de voo, nível 160. Saída Momo, transição VATAP, primeira curva à esquerda. Transponder 5416, controle Salvador 120-18. Então, autorizado 160, segue na rota do plano, Momo VATAP, primeira curva à esquerda. Transponder 5416, 120-18, controle, passarei 2221. Ouvimos somente o nível? 160. Correto, chame pronto no parte 3-2221. Camarada, 2221. Passaredo 2221, pronto para posicionamento? Passaredo 2221, autorizado chamar táxi. Autorizado chamar táxi 2221. Alto de Ilhéus, Romeu, pronto, confirma. Autorizado Salvador para Ilhéus, via rota do plano de voo, nível 065, decolando da pista no 7, curva direita, via corredor Axé, manterá 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. Transponder 5414, controle Salvador 120.8. Confirme o nível final. Correto, Alfa Juliette Romeu, confirme o pátio. Pátio 4, só autonomia. ...0600 de autonomia, copiado, chame... Pronto para acionamento. Acionamento a critério, chame para o táxi. Torre Salvador, tá 3153, informação Delta, autorização Galeão. Tá 3153. Plan 3153, autorizado para Serra Brava, Golf Lima, via Pesolu 44, seguro, Operador VB857, até Mouso, nível de voo 340. Saída São, voo 1, Sierra, Alfa, November, Vitor, Oscar, 1, Leda, Tóquilo. Primeira curva direita. Transponder 5420, controle Salvador 120.8. Autorizado Galeão 340, uniforme Zulu 44, seguro, uniforme November 857, Mouso. Decola, perfil da Sanvo 1, Leda, Doclo, cano transporte 5420 e o controle 1208, tá? 3153. 5420 no transponde, corre a chama transportão 1-1, tá? 3153. 3153. Acionando pronto para o parque de Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, chame no ponto de espera da Oscar, o QNH1-0-3. Passaredo 2221, acionado pelo B42, está com 5:40, alternando Brasília para o táxi. Passaredo 2221, táxi autorizado até o ponto de espera. Da pista 1-0, via parte 3, parte 1, táxi Índia, no ponto de espera, chame pronto, QNH1-0-3. Autorizado táxi via Alfa Taxi Índia, ponto de espera 1895, passarei 2321. Barro Meu Tango Fox Lima, autorizado para Serra Bravo Golf Vitor, via rota do plano de voo, nível inicial 100. Decolagem da pista 7, primeira curva à direita, saída Coral 1 Bravo. Transponder 5411, controle Salvador, 120.8. Confirmando, sei lá, a decolagem da pista no 7? Gente, no 7, confirme o POB, autonomia. 01 no copiado, Tanque Fox Lima. Chame como número 2 no ponto de espera da Oscar. Alfa Juliette Romeu, autorizado ingresso, pista no 7, chame pronto. Ponto de espera pronto, passarei 2221. Passarei 2221, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento calmo. Autorizada a linha de colapso, passaria 2221. Alinhado, pronto, no céu. E alta, Alfa Juliette Romeu, decolagem autorizada, pista no 7, vento calmo. Alfa Juliette Romeu, decolado ao 49, chame controle Salvador 120.8. Romeu, muito bom dia. Senhora, passarei 2121. Gente. Salvador, bom dia, Gol 093. Gol 1093, bom dia, continue a aproximação, guarde pista livre. Guarda 1093. Alô, Fox Lima, autorizado, ingresso, pista 17, chame a Arena, pronto, confirmando destino, Sierra Bravo, Golf Vitor. Toyota 3153, pushback acionamento, posição 11. Posição 11, autorizado, chama táxi. Eu chamo táxi, tá 3153. Passarei 2221, no decolado 50, chama controle Salvador, 120.8. 208, passarei 2221. Luna 093 avistado, os autorizados pista no zero, vento calmo, pista molhada. Baby pouso no zero, vento calmo, pista molhada. Fox Lima, mantém a posição. Arrumei o carro, meu Golf, prossiga. Confirmando, tá na parte 5? Ok, ciente. Aguarde com a Bel, tá no meu golfe. Tango Fox Lima, decolagem autorizada, pistão 17, vento calmo. Torre, bom dia, Sideral 9972. Bom dia, Sideral 9972, continue a aproximação, aguarde pista livre, informe pista molhada. Gente, 9972, aguardando a pista livre. Gol 1093, no solo 54, direita, taxiway Golf, chega via Alfa, chamante da Juliette. Golf Alfa, reporta da Juliette, 1093. Para o táxi, tá? 3153, 168, a bordo, 3h30, alterna Campinas. Tango Fox Lima, decolado ao 54, chame controle Salvador, 1202-8. 1208, chama, grato, Lima. Tango 3153, táxi autorizado até o ponto de espera, via Pátio 1 e táxi Índia, no ponto de espera, chame pronto, QNH 1013. 1013, livre táxi até o ponto de espera, via Pátio Índia, quando lá chama pronto. Federal 9972 avistado, pista livre, pousão autorizado, vento calmo. Livre para Federal 9972. Então, meu Golfo, mais um minuto para cópia. Federal 9972, no solo ao 57, livre à direita, táxi Foxtrot, siga como número 2, via Alfa Kilo Fat 3, posição 5 Lima. Foxtrot, Alfa Kilo Fat 3, Lima, número 9. Meu Golfo, cópia. Autorizado voo local em Remar, em Remar, sobre voo Pituba. No meu país, decolando o rumo sul, seguirá via litoral sul. Transponder 0130, controle Salvador 120-8. Zero 03 a bordo, 0130 no transponder, chame pronto para a decolagem. Aproximando ponte Vera Prota, 3153. Então, 3153, autorizado ali, aí mantém a pista no zero. Ali mantém no zero, 3153. Voo no 093, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, no 093. Tom 3153, decolagem autorizada, pista no zero, vento calmo. E decolagem no zero, tá 3153. Meu Golf, reporte fora do solo. Vento calmo. Então, meu Golf, reporte na vertical do farol de Itapuã, autorizado cruzamento da sinal 1-0. Obrigado, cruzamento que o Pantera faz, Itapuã, até mais hoje. Na 3153, decolada 01, no controle Salvador no 20-18. 208, tá 3153. Então, Romeu Golf 0130 no transponder. 0130, querido. Terra Mago, chama o controle 120-8. No controle, Terra Mago. dia, Oceanair 6225, formação Eco, coordenação Brasília. Primeira aeronave, é o Oceanair 6225? Afirmo, 6225. Oceanair 6225, chame da presente Sol, 21 decimal 1 para a cópia. 21, obrigado.